coisas que eu escrevo, sabe? Não estou negando, mas assim, não, eu também não estou, não me proponho a... A escrever verdades absolutas. É, exatamente, exatamente. Não me leve tão a sério, nem exatamente. Eu me levo. Mas eu, isso é uma coisa que pode ser... É, quando eu digo que é na morte que a poesia se inaugura, porque é exatamente esse movimento eterno de renascer, né? Essa coisa grandiosa, que é o que a gente estava falando agora, essa coisa grandiosa da vida que termina e se mantém, termina e se perpetua, né? Engraçado isso. E, sim, quando algo morre, alguma outra coisa abre espaço, né? Para alguma rima, sei lá, para qualquer coisa. Sim. Não, eu fiquei pensando, eu fiz a equivalência, né? Porque eu comecei a fazer esse programa de literatura quando meu pai morreu. Aí. E legal. É um programa que me liga muito com... Eu tenho essa ligação, assim. E aí, essa temporada, calhou que ela acaba contando os episódios no dia do aniversário do meu pai. Sim, caraca, que legal. E aí, pra mim, foi tipo, nossa, não acredito que isso deu certo. E eu que não acredito em nada, né? Fico misticamente muito feliz que isso deu certo, porque eu começo a ligar as coisas, entendeu? Então é isso, eu acho que também, quando a gente lê, tô falando isso, porque quando eu leio, é claro que eu leio a partir das minhas experiências, mas né? É isso que importa, né? É isso que importa. É, são as experiências individuais. Sim. Por isso que um clube do livro é tão legal. Porque o que importa são as mil leituras que, sim, vão se ter a partir dessas poesias. Tudo isso que a gente falar aqui nesse programa, na verdade, é a minha leitura, é a leitura da Cris e é o Chico que não vai dar resposta nenhuma, que eu conheço muito bem. E os contos curtos que tem, né? Porque aí é diferente a linguagem. Sim. Não sei se racionalmente, mas sim, diferente. Sim, é outro exercício, não sei se é outro exercício, mas assim, vai se desenvolvendo de outra maneira, né? Você passa a se preocupar com outras coisas. No meu caso, assim, eu não sou uma pessoa que domina as formas, né, de um poema ou do que seria um conto e tal. Não tenho isso estruturado na minha cabeça, assim, mas... Quando a coisa vai pro caminho de um conto, né? Eu deixo de me preocupar com rima, né? Eu deixo de me preocupar com métrica, né? Com o ritmo propriamente dito, assim, com o que eu quero sugerir para que a pessoa leia e tal. Mas é engraçado, eu tinha um outro conto também que acabou não entrando, assim, que é um maiorzinho e tal, que, enfim, eu não consegui editar ele a tempo, assim, não consegui amarrar ele, que é um dos poucos que não é sonho. As coisas que estão aqui são coisas que eu sonhei, assim, é muito engraçado, assim. E, não sei, tem essa parada, é engraçado quando vem assim, né, porque eu também não sou uma pessoa que acredita que as coisas... que a gente eu acredito que a gente possa receber uma inspiração e tal. Mas eu acredito mais na parada de sentar e fazer do que no esperar que venha e tal. E é engraçado porque essas coisas vieram de uma certa maneira, assim. Que louco, porque eles são muito imagéticos. E eu falei deles no primeiro bloco como se fossem, parecem mais vomitados, assim. Sim, parecem não, mais... é porque são coisas que eu tenho que acordar e escrever, senão eu perco, entendeu? Aí no dia seguinte eu reviso, assim. Mas é bem isso mesmo. São coisas bem cuspidas. Bem cuspidas. E essa parte aqui eu amo. Tenho saudades, mas não me preocupa a tua saúde, a não ser que tenha parado de fumar. Isso. Isso eu acho maravilhoso, porque é tipo, você fala, não, calma aí, não tá escrito que tenha parado de fumar, né? É isso mesmo. Não, ele não quis dizer. Não, ele quis dizer isso, porque é muito mais preocupante parar de fumar quando você fuma do que não fumar. É, não, e também é uma coisa assim, é a saúde no sentido da saúde. Do prazer. É, exatamente, mental, de você ter uma certa consciência sobre como você se estraga também, sabe? Uma coisa assim de... Você faz isso porque você quer fazer, sabe? Você sabe que eu fumei muitos anos da minha vida. O Chico fazendo... É assim, ele é tão malandro que ele tá fazendo a entrevista, se é eu que respondo quase tudo. É muito malandro. Mas eu fumei muitos anos da minha vida, né? Fumei dos 14 aos 35. Sim, caraca. Ah. Fumei muito. E eu tenho saudades. Eu não fumo e tenho pavor de cigarro hoje em dia, é uma loucura. Que ótimo! Mas o louco é que eu tenho saudades da pessoa que eu era quando eu fumava. Porque eu era uma pessoa mais desprendida do medo, saca? Ah. Eu passei a não fumar porque eu tenho muito medo. Sim. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de não sei o quê. Então eu tenho saudades só daquela menina que não tinha medo. É engraçado, mas... acho que eu entendo, mas eu não sei. Acho que conhecer os nossos limites também é uma forma de se desprender também das coisas, sabe? Você se desprendeu do cigarro, talvez, né? Você se livrou de uma coisa que você achava que era uma liberdade, mas talvez fosse uma certa forma de prisão, assim. Sim. É, não sei. Eu não sei, eu sou. É, eu fumo pra caramba. É isso que eu posso dizer. Mas você é novo, né, Chico? É. Quantos anos você tem? 32. Não, sou tão. E você começou com quantos? Com 15. É, tem mais 3 anos pra fumar. Tem. Se você quiser me fazer aula de saúde comigo. Não. Mas é, não sei. É, eu sou viciado, né? Óbvio que eu tenho, sinto muito prazer, né, nisso e tal, mas... Eu me pergunto até onde, né, eu tô fazendo porque eu quero e até onde eu tô fazendo porque eu não consigo não fazer. E eu, isso não é uma... Não me dá uma sensação de desprendimento isso. É. Talvez conseguir parar seja uma maior liberdade, né? Essa coisa de você saber até onde você pode ir é muito libertador também, né? Sim. Sei sim lá. E não. Sim. Sei lá, sei lá. Ô Chico, e você escreve muito? Você escreve o tempo todo? Porque pra mim, pra gente de longe, você aparenta um artista intenso, sabe? Talvez de longe, sim. Mas eu tenho fases, assim, e principalmente a gente tem viajado muito. O quarto de hotel, pra mim, é um... Eu componho muito, que não tem nada pra fazer, né? E... Eu tô numa fase que eu tenho escrito bastante, assim. E o que você escreve, você guarda tudo e você sabe que isso vai ser utilizado? Ou... Não sei se vai ser utilizado. Guardo, porque não sei se vai ser utilizado. Mas guardo. Meu celular é meu HDzinho, né? De... Sim. E você escreve desde quando? Pois é. Eu tenho a impressão que a primeira canção que eu fiz foi aos 14 ou 15 anos, assim. Muito ruim. É. E eu comecei a aprender violão pra, de alguma forma, conseguir cantar coisinhas que eu escrevia e tal. Mas nunca fui uma pessoa de fazer diário, assim, era uma coisa muito... Eu não sei por que eu entrei nessa, cara. Eu sempre gostei... Letras de canções sempre foram coisas que me chamaram muito a atenção, assim. Enfim, é engraçado. Minha relação com a música veio pela escrita, sabe? Eu queria cantar aquilo ali que eu tava escrevendo, não sei por quê. E eu acho que aí daí fui gostando, assim, né? E hoje em dia, óbvio que a minha maior preocupação é a música, assim, né? Fazer canções e tal, mas eu tenho uma relação, acho que para além disso também, sabe? Com a escrita, assim, é uma coisa que me organiza a cabeça de alguma maneira, não sei como. Quando eu tô muito confuso, eu consigo dizer coisas que eu não saberia dizer se eu tivesse... Falando. É, exatamente. É, mas você se explica bem. Apesar de não gostar de entrevista, mas é porque na entrevista eu acho que a gente fica tentando também compreender coisas que muitas vezes também não são compreensíveis. Acho que tem coisas escritas, mesmo você falou dos sonhos ali, mas tipo, o sonho da idosa que costurou sim. A sua boca, entendeu? Por mais que você tente compreender, é difícil de entender. É, eu não posso dizer que eu compreendi, mas o fato de eu ter escrito ele me deu alguma clareza sobre alguma coisa, sabe? Não, engraçado que eu postei isso aí, as várias pessoas falam, isso aí quer dizer tal coisa e tal, mas não sei, pra mim era só uma sensação de angústia, sabe? Enfim, que eu consegui me livrar em algum momento quando eu escrevi. Sim. Você tentou escapar da música? Na sua vida? Pô, tentar escapar acho que é muito radical. Pode. Mas assim, eu demorei a levar tão a sério, eu acho. Mas não sei se eu tentei escapar, não. Quando eu vi que tava dando certo, eu não duvidei. Eu fui assim... eu tava na faculdade e tal, tava fazendo show com a Júlia Vargas e com o Rodrigo Garcia. Mas aí, por conta de viagem, de show e tal, eu tava perdendo prova, perdendo aula e tal. Eu falei, pô, tu vou tocar. Então. É isso. E aí também tem os poemas super curtos, né? Que são os de guardei pra não perder, perdi porque guardei. Que é uma coisa que a gente ficou falando que resume a vida, né? Sim. Isso aqui é tipo, é a nossa vida toda que tá aqui. E tem o Calada na Noite, na Calada da Noite. Uhum. E tem mais algum, né? Toda tem... guerra é sem razão e a mais lógica é a do amor, pois não perde quem morreu, derrotada quem matou. É, pô, minhas curtas são coisas que eu sempre fiz, assim, não sei. Eu sempre gostei muito de Leminski, de... longe de mim querer, quando eu tô falando, só tô falando que, assim, são coisas que eu sempre achei divertidas e concisas e sempre... Sempre me pegaram muito, eu não sei porquê. Aí tem bastante disso aqui. A gente sabe, porque todo mundo acho que já foi pego num desses, sim, né? Sim, exatamente. Ô Chico, e como é ser lido agora? Ah, é engraçado. Socorro, né, Chico? É engraçado, diferente. Outro tipo de aflição, que não é de tocar no palco, assim. Ah, de tocar no palco já tá de boa. É, não, subir no palco, é quando você já sobe, já tá tudo certo. Mas é uma aflição parecida com a de entrar no palco, sabe? Na hora que entra. É, aquela hora que você fala, pô, falta 5 minutos. Aí entra, tá tudo certo, mas... Aquela expectativazinha antes do show é um pouco disso que eu sinto, assim, quando eu sei que alguém vai ler isso aqui. Mas você sabe que muita gente fala, ah, é que o Chico ele é muito tímido, é por isso que não sei o quê. Você não é tímido. Você é outro... É, não, já fui pior. Eu não sou. Não, tímido não é. Você é só, eu acho, intenso, não é? Eu acho você intenso, Chico. Desculpa. Não, que bom, legal. É legal, era meu sonho ser assim. Eu sou um pouco assim, eu choro no programa, eu me emociono. Cara, eu acho um pouco, que todo sim. Mundo é, todo mundo tem um ponto de paixão, né? Todo mundo é intenso, assim. Nem que seja na seriedade, assim, você vai ser intenso, né? Sei lá. Mas não sei. Todo mundo tem um ponto de paixão, foi uma belíssima frase. Foi. A gente encerra todo bloco com música. Legal. Quer escolher uma que te represente? Sua. Ah, não. Pode ser, sem ser sua. Te tocou uma você cantando no começo, mas eu queria uma composição sua, de repente, que tenha sido... Ah, é? Ah, pra você contar uma história da composição. Ah, putz. Se você quiser, Chico. É. Se você fala não, eu quero, sei lá, outra música. É que eu teria que pensar, eu sou péssimo nisso. Não, vai, faz a escolha. É? Não, mas então pega uma música que você goste, qualquer. Pode ser. Bom, é que a gente falou aqui, né, de Deus, não sei o que e tal. Então eu vou escolher a música Pomares, que é uma letra que eu tenho um carinho, assim, que fala de algo que se inaugura na morte, talvez. Boa. É. Então a gente vai encerrar com Pomares. Legal. Aos pés desses pomares, recolho pelo chão a podre lição das frutas. Ciente que pereço e que o preço de estar é partir, que assim de mim se alimentem, espalhem as sementes. Surgirei feito a fênix, mas são não só, mas seguro dos mergulhos, livre de respostas, mas com a força do aço nas mãos, sem medo de vilão, da dor vão. Serei sol sob a tez. Thank you. assim de mim se alimentem. Espalhem as sementes. Surgirei feito a fênix. Mas são não só, mas seguro dos mergulhos, livre de respostas e com a força do aço nas mãos. Da dor serei sol sob a tez da manhã. Tá aí, Pomares, encerrando o nosso Clube do Livro, edição número 3, edição de colecionador, porque a gente está nos finalmente aqui nessas ondas de rádio também, que é uma coisa muito louca. Sei lá o que se inaugura nesse momento em que uma coisa tão profunda como uma rádio de 68 anos se encerra. Caraca, 68. 68 anos, tipo, muito louco, né? Pode crer. Tem coisas que a gente acha que são para sempre. Mas não são. Então, Chico, obrigada. Achei que você ia escapar de mim. E eu acho que você tentou, você, mas você não conseguiu. Não. Obrigado e parabéns por todos os trabalhos. Adorei. Eu sou sua admiradora. Valeu, bom demais. Esse foi Chico Chico. Esse foi o nosso programa de número 3 dessa temporada do Clube do Livro Eldorado. Feliz de tê-los aqui. Feliz de estar aqui. Um beijo grande e até a próxima. Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli. Eldorado FM. Beijeia amarela, girassóis no meu coração. Não é algoritmo, é Eldorado. Por aí, dicas para comer bem com Patrícia Ferraz. Se você viu o filme Comer, Rezar e Amar, com certeza você se lembra da Julia Roberts se deliciando com uma fatia de pizza. Come com gosto. Essa cena se passa na antiga pizzaria da Michele, em Nápoles. E, aliás, mudou a história da pizzaria, que foi fundada em 1870. Depois do filme, ela começou a abrir filiais espalhadas pelo mundo. Uma delas abriu em São Paulo, num casarão da Avenida Rebouças. Tem algumas diferenças em relação à matriz de Nápoles. A massa é a mesma, feita com farinha italiana Caputo, e o molho leva o tomate solera, também importado. Mas na matriz são só 4 sabores, aqui são 10. A pizza é deliciosa, mas a massa assim, elástica, levinha, com as bordas de espessura média tostadinhas no forno a lenha e o molho super delicado. Só que é o seguinte, achei bem difícil conseguir comer. Eu não sei se eles já resolveram essa questão, mas aconteceu o seguinte, a pizza é muito maior que o prato. Então fica uma parte para fora, assim, cai para fora. A louça é uma cerâmica vitrificada fininha, que não segura a pizza na hora que você vai querer cortar. E para piorar, o prato também escorrega na mesa que não tem toalha. Parece filme, parece brincadeira, assim, pegadinha. Com tudo isso, a elasticidade da massa, que é uma qualidade, passa a ser problema, né? Não dá para cortar. Aí vem o garçom, vê que você tá atrapalhado ali e fala, ah, corta com as mãos, como fazem os napolitanos. Mandei ver. Queimei um pouco o dedo, beleza. Só que o pedaço fica totalmente disforme, porque a pizza não é previamente cortada quando ela sai do forno, ela é só rapidamente marcada, assim. Era uma margarita, aí a mussarela foi para um lado, a massa ficou sem nada na outra parte, aí o garçom ficou ali esperando, não, a senhora tem que enrolar. Eu enrolei. Mas ficou aquele pedaço desmilinguido, sabe, fininho na ponta. Realmente não deu certo. Tomara que eles solucionem logo essa questão, porque a pizza é muito boa. O restaurante tem também massas, tem alguns outros pratos que não tem na Itália, mas a grande atração ali são as pizzas. Ela fica na rua Cônego Eugênio Leite, 359, esquina com a Avenida Rebouças. Você ouviu Por Aí, dicas para comer bem com Patrícia Ferraz. Se você perdeu ou quer ouvir de novo as dicas da Patrícia, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me. Eldorado FM. se olhava no espelho, não sabia o que iria encontrar. No seu corte de cabelo, algo além do desespero, uma busca forte pra se libertar. Aí ele foi crescendo, os seus medos foi vencendo, outros tantos ele ia enfrentar. Sua arma invisível, algo que ele não sabia, todo tempo isso estava lá. Conservar a força que faça crer que o futuro será nosso amigo. Se olhava no espelho, não sabia o que iria encontrar. No seu corte de cabelo, algo além do desespero, uma busca forte pra se libertar. Aí ela foi crescendo, os seus medos foi vencendo, outros tantos ela ia enfrentar. Sua arma invisível, algo que ela então sabia, todo tempo isso estava. Sente 7,3. remember, but I have to play something. Feel like dancing, feel like dancing. Take your chances. Something, baby, about you that I can't let go of since that night. Something, baby, about you that was feeling right. Till the sky ran out of stars, yeah. Feel like dancing dancing, baby. You like Candy Crush? Two hits, I was addicted to ya. Baby, it's a rush. Thinking of these love maneuvers. Feel like dancing, taking chances. Something, baby, about you that I can't let go of since that night. Was feeling right. Músicas, os melhores ouvintes. Eldorado FM. Que me llama casi un suspiro. Rema, rema, rema, rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Esta é a rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. Come to recognize the truth and understand that the truth is really all. Then when I get back to my life, I think I'm gonna give her a call. Life. I think I'm gonna give her a call. Say, say, when I get back to my life, I get back to my life, I think I'll call. Back to my life, I think I'll come. Yeah, yeah, see, get back to my life. Get back to my life, see, get back to my life, see, get back to my life. If I ever really get back to my life, get back to my life. FM. Eldorado FM. Você sintoniza 107,3. Abrir luz é tão bonita de se ver. Eu vou navegar até encontrar você comigo, peito aberto, ser um ombro amigo e ser um abrigo. Se essa luz é tão bonita de se ver, eu vou navegar até encontrar você. Vento vem tocar você. Aonde você for eu vou, ao som do tambor e o toque do agogô. Aonde você for eu vou. Eldorado FM. A música pop italiana contemporânea está de volta à programação da Eldorado. Nesta segunda, dia 11, e na terça, dia 12, você ouve edições especiais do Conexão Itália. Com curadoria e apresentação de Roberta Martinelli, os programas apresentam a produção musical contemporânea do país europeu, longe de clichês e com muito estilo. Conexão Itália, na Eldorado, uma parceria com o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. Edições especiais nesta segunda e terça, às 16h. Ai, permette, signorina, sonerai della cantina. Conexão Itália, o melhor da música do mundo, para os melhores ouvintes. Bourbon Street, de dia ou de noite, o melhor da música na nossa programação. Venha conhecer o Bourbon Street Jazz Café, que abre para almoço aos sábados e domingos e segue pela tarde com pratos leves e appetizers especiais, sempre com boa música ao vivo. Acompanhe nossa programação pelo site ou pelo Instagram. You got all the love, honey, baby, I can't stand. E neste final de semana, sábado, Brandon Taylor em 3 sets gratuitos. Bourbon Street Jazz Café, todo final de semana. Informações e reservas 5095-6100. Promoção Eldorado FM. Agora na Eldorado, momento Trip FM. Patrocínio Caixa Cultural apresenta Solidão Coletiva, de Júlio Bittencourt, até dia 12 de julho. Entrada franca. Paulo Lima conversa com o fotógrafo de guerra Gabriel Chaim. Depois que você vai para um conflito desse, cara, não sei se todas as pessoas, mas acho que uma parte razoável das pessoas cria uma espécie de dependência disso, né? Começa a precisar ir para um outro, a estar naquele lugar. Eu não sei se é uma mistura de missão, de sacerdócio, com uma adrenalina também, uma dose de adrenalina muito grande que acaba dando uma certa viciada, cara. Eu queria que você falasse se isso existe ou se isso é meio fetiche, assim. Se... Não é questão de adrenalina, mas você sente quando você retorna que, cara, você não vê muito significado naquela vida cotidiana, porque é tudo tão normal, toda a engrenagem ela está funcionando, ela está andando de forma conectada. E é quando você realmente sente a vontade de voltar, porque aquela outra parte da humanidade está vivendo uma vida que você... Cara, qual que é o ser humano que nunca deslumbrou e pensou... Cara, um dia eu vou largar isso porque eu quero fazer um trabalho humanitário ou porque eu quero ajudar alguém. Conforme a vida vai passando, você vai esquecendo esses sentimentos primários do ser, inocentes e tal, que onde você tinha essa ideologia de amor ao próximo. Então, quando você quebra um pouco esse ciclo humano, esse ciclo do capitalismo, assim, e percorre lugares que realmente a tua voz ou o teu trabalho pode, de alguma forma, salvar alguma pessoa, alguém, eu não acho que transforma o mundo, eu não acho que nunca vai transformar o mundo, de matérias belíssimas que vários colegas da imprensa internacional já fizeram, de denúncias. Mudou alguma coisa? Nada. Muda alguma coisa, mas não se sustenta por muito tempo. Mas eu acho que muda o pensamento das pessoas, de quem está assistindo. E aquilo vai trazer um reflexo muito positivo para o meio que aquela pessoa vive. Trip FM, toda sexta às 8 da noite. Reprises terças às 11 da noite. Caixa Cultural apresenta Solidão Coletiva, de Júlio Bittencourt. A mostra inédita reúne 8 séries fotográficas produzidas pelo artista entre 2016 e 2023. Investiga o confinamento do indivíduo na sociedade contemporânea. Curadoria de Guilherme Wisnik e expografia de Daniela Thomas. Até dia 12 de julho na Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé 111 Centro. Entrada franca. Informações no perfil do Instagram, @caixaculturalsp. Realização Pi e Cinnamon. Patrocínio Caixa e Governo do Brasil. Tem patrocínio da Caixa? Tem Governo do Brasil. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. Road 66. Right there. How sweet it is. Jeepers creepers. You got it. It's big money, high hopes, near misses, and love and kisses. Game, rattle, and roll. Yes, sir. So join host Tom Kennedy tonight at 7:30 and name that tune. Thank you. melhores músicas. Eldorado. Os melhores ouvintes. FM. Farolito que alumbras apenas mis calles desiertas. Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta. Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Si llevarle más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón. Eldorado FM. The sun struggles up another beautiful day, and I felt glad in my own suspicious way. Yeah, despite the contradiction and confusion, felt tragic without reason. There's malice and there's magic in every season. From the falling breakers of the poisonous surf. Desperate. Eldorado FM. Passarinho que esposa não deu, voou, porque tirou, feriu, mas não matou. Passarinho, me conta então. Não é algoritmo, é Eldorado. Agora, na Rádio Eldorado, Crônica da Cidade, com Antônio Penteado Mendonça. O trânsito segue rumo ao caos absoluto. Ninguém quer parar a marcha inexorável em direção ao 12º círculo do inferno. O que vem depois do círculo das redes sociais. O mais duro, o mais cruel. O que não tem saída e não se sabe se será remido no dia do juízo. Todos os outros pecadores têm certeza de que no dia do juízo a misericórdia divina remirá seus pecados. Mas os moradores do 12º círculo, o círculo do trânsito caótico, não têm essa certeza. Não porque não tenham fé na misericórdia divina, mas porque o nó é tão grande e tão denso que nem a espada de Alexandre o Grande será suficiente para cortá-lo. Enquanto o mundo não acaba, o juízo não nasce esplendoroso no horizonte da última viagem a Vênus, o trânsito segue na sua toada, cada vez mais lento, cada vez mais parado, cada vez mais tempo perdido, cada vez mais amarrado, num emaranhado de sensações antagônicas, capazes de criar três arco-íris ao mesmo tempo, um dentro do outro, com potes de ouro, em movimentos reversos, atingindo os carros com a violência das pedras de granizo, quebrando os telhados no Rio Grande do Sul. Mesmo se quisessem, não há o que fazer. A CET sabe disso, por isso não perde tempo tentando consertar o que não é consertável. Ao contrário, ela coloca seus agentes onde ela sabe que a multa é uma certeza, onde ela garante seus marronzinhos, protegidos da chuva e do vento, multando a passo acelerado para não perder vaza ou mais uma multa. Nesse avanço cacofônico, pode acontecer de você ser envolvido num acidente. O outro pode entrar à esquerda com o semáforo fechado e bater em você. Acontece, eu sei porque bateram em mim. E o pior, pode descer achando que quem está certo é ele. Aí o melhor é ter seguro. Brigar não leva a nada e tomar um tiro, hoje em dia, é coisa fácil. Deixe para lá, não brigue, avise sua seguradora. Antônio Penteado Mendonça para a Rádio Dourado e crônicasdacidade.com.br. Crônica da Cidade, com Antônio Penteado Mendonça. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. O tempo é relativo. As memórias emocionam. Nós nos movemos para a frente, olhando para o passado com carinho. Nossa estrada. Rock. Hard rock. Punk rock. Psychedelic rock. Progressive rock. Heavy metal. Pop. Together. Bubblegum pop. Sunshine pop. Doo wop. Soul. Soul music. Funk. R&B. Clássicos. When I die. Sucessos. Splish splash, I was taking a bell. Arqueologia sonora. As histórias e os personagens dos anos dourados da música. Começa agora a Hora da Vitrola, na Eldorado. Alô, melhores ouvintes, tudo bem? André Góes está por aqui mais uma vez, pilotando os controles do A Hora da Vitrola, os anos dourados da música na rádio dos melhores ouvintes. Hoje nós temos no programa Betty Everett, The Ronettes, vamos ouvir Dee Clark, The Cascades, temos Sugar Baby, Wallace Collection. No final do programa tem o Slade. Antes da gente começar hoje, eu quero agradecer todas as mensagens que a gente tem recebido, todas essas manifestações dos ouvintes em relação ao fim da Rádio Dourado, que foi comunicado semana passada, certo? Eu não quero me estender demais aqui para não ficar tomando tempo do nosso penúltimo Hora da Vitrola em 107,3 comentando esse final, certo? Eu me manifestei no Instagram, mais ou menos, e disse que, enfim, no momento mais apropriado eu vou me manifestar e dizer exatamente tudo o que eu penso a respeito disso, certo? Por hora, eu só lamento, como eu disse, eu estou vivendo um luto, porque eu estou aqui na Eldorado há 22 anos, é uma vida, e eu não consigo nem imaginar não ser mais apresentador dessa rádio. O que eu queria te dizer, ouvinte do Hora da Vitrola, é que este programa não vai parar, certo? Este programa é uma criação minha, é a menina dos meus olhos, é um programa com o qual eu fui premiado, ganhei um prêmio APCA, tive duas indicações, é o meu carro-chefe, é a criação da minha carreira, vamos dizer assim, e eu não vou parar de apresentar. Esse programa é meu e eu vou seguir apresentando esse programa para onde eu for. Eu não sei ainda como será, certo? Talvez a gente fique algumas semanas aí sem programa, até que a gente possa acertar tudo direitinho. Mas você pode ter certeza que o Hora da Vitrola não vai acabar. Pode até passar por uma reformulação, uma mudança em aí, não de estilo, mas de, enfim, de horário, de dia, quem sabe. Não é? Mas assim, o que eu posso te dizer é que eu vou seguir com o Hora da Vitrola, seja como for, nem que a gente tenha que dar uma pequena parada para rearranjar as coisas do caminho, certo? Mas como eu disse, no momento mais apropriado a gente vai conversar melhor a respeito sobre isso, tá? Vamos começar o programa de hoje, então? Goldie and the Gingerbread, abrindo a Hora da Vitrola. Muito obrigado. Arqueologia Sonora, a Hora da Vitrola. Você não quer mais passear. Sumir do mapa assim, você nem dá satisfação, quer magoar. da Vitrola. Da música na rádio dos melhores ouvintes. Oh, Ronettes, aqui no Hora da Vitrola deste domingo, Do I Love You, de 1964. Essa foi uma homenagem a Nedra Tally, a última das integrantes do grupo, que faleceu no domingo passado, dia 26 de abril, aos 80 anos. Nascida em Nova York, Nedra Tally era prima da Veronica Bennett, que depois passou a usar o nome Ronnie Spector, e a Estelle Bennett, que eram irmãs. Em 1957, as três garotas formaram um grupo chamado The Darling Sisters. E quando elas assinaram um contrato de gravação com a Phyllis Records, do produtor Phil Spector, o nome foi ajustado para The Ronettes. Elas fizeram muito sucesso com músicas como Be My Baby, Walking in the Rain e Do I Love You, que ouvimos. A música foi escrita pelo Phil Spector, Pete Andreoli e Vinnie Poncia, com o habitual tema da devoção de uma jovem por seu amor. Com um arranjo charmoso, Do I Love You foi gravada em 64 pelas Ronettes e o single alcançou o número 34 da Billboard Hot 100. A música é faixa do único disco lançado pelas garotas, Presenting the Fabulous Ronettes, featuring Veronica, também de 64. Antes ouvimos Betty Everett com I Can Hear You No More, de 64. Nascida no Mississippi, Betty Jean Everett começou a cantar na igreja, onde também aprendeu a tocar piano. Quando a sua família se mudou para Chicago, ela deixou o gospel para trás e passou a se dedicar à música pop, fazendo sucesso com You're No Good, The Shoop Shoop Song e Let It Be Me. I Can Hear You No More, que ouvimos, foi gravada pela Betty Everett em 64 e escrita pela Carol King e o Jerry Goffin. Foi lançada na sequência da música The Shoop Shoop Song para tentar repetir o sucesso que essa música fez, mas I Can Hear You No More não foi tão longe, alcançou apenas o número 66 da Billboard. Mesmo assim, essa música era uma das favoritas do público nos shows da Betty Everett, que se manteve em atividade gravando e se apresentando até 2001, quando faleceu aos 61 anos. Antes da Betty Everett, ouvimos uma cantora brasileira desconhecida do grande público, não é? Que é a Cidinha Santos com Por Deus do Céu, o que é que há? Música de 66. A Cidinha Santos era o nome artístico de Ilse Aparecida dos Santos, nascida em Franco da Rocha, em São Paulo. Ela ficou conhecida durante a Jovem Guarda com músicas como Telefonema, Escreve-me e essa que a gente ouviu, Por Deus do Céu, o que é que há? É de 66. Nos anos 70, ela se afastou da cena musical e retornou à vida artística nos anos 80, adotando o nome Cíntia Correia, após se casar com o nosso colega Eli Correia, não é? Oi, gente! Ela lançou algumas músicas e desde os anos 90 deixou a carreira na música para ser radialista, uma colega, a Cidinha Santos, que ouvimos com Por Deus do Céu, o que é que há? E abrimos hoje com Goldie and the Gingerbreads, I Do, que é de 68. Goldie and the Gingerbreads foi uma das primeiras bandas de rock só de mulheres a conseguir algum destaque e a primeira a assinar com uma grande gravadora. O grupo foi formado em Nova York em 1962 pela cantora Janusza Zelkowicz, de origem polonesa, conhecida pelo apelido Goldie, e a baterista Ginger Panabianco, que decidiram montar uma banda 100% feminina. Elas conseguiram alguma visibilidade em 64, quando foram contratadas para tocar numa festa promovida pelo Andy Warhol, né, um grande artista, plástico, enfim. Como uma atração exótica, entre aspas, veja, uma banda só de garotas era uma atração exótica. O presidente da Atlantic Records adorou as meninas, ofereceu um contrato para elas ali mesmo na festa, e logo depois as garotas saíram em turnê, tocando com os Rolling Stones, The Animals, The Beatles, Yardbirds e The Kinks também. Goldie and the Gingerbreads lançaram algumas músicas, como I Do, de 66, e apesar desse som tão legal, nem essa e nem outras músicas fizeram sucesso. O grupo se separou em 67 e apenas a Goldie seguiu na música usando o nome Ginia Ravan. Vamos em frente então aqui com o nosso Hora da Vitrola deste domingo, que agora vamos ouvir mais um artista brasileiro, que é o Demetrios. Demetrios foi um dos ídolos da juventude mais prestigiados da sua época. Ele nasceu no Rio de Janeiro, cresceu em São Paulo, onde iniciou a sua carreira na música em 1959. Vamos ouvir o seu maior sucesso, que foi O Ritmo da Chuva, que ele gravou em 64. A música é uma versão de Rhythm of the Rain, do grupo The Cascades, lançada em 62. A adaptação para o português foi feita pelo próprio Demetrios. Com a fama conquistada por causa do sucesso dessa música, em 1965, Demetrios foi convidado a participar do programa Jovem Guarda, junto com Roberto Carlos, a Vanderleia e o Erasmo. Ele era presença constante no programa cantando O Ritmo da Chuva e outras adaptações que fez de sucessos norte-americanos. Eu sempre comento aqui, já comentei várias vezes, que quando eu era criança e a novela Estúpido Cupido estava no ar, eu assistia a novela com a minha mãe, que a novela retratava uma época que foi a juventude da minha mãe, não é? E eu não conhecia nenhuma dessas canções, passei a conhecer por causa da novela, e essa era uma das favoritas da minha mãe. Demetrius, Ritmo da Chuva, no A Hora da Vitrola. Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo o meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que da Vitrola. For a man ain't supposed to cry. so it must be raindrops. So many raindrops. It feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. It keeps on. Dourado FM, a hora da vitrola. The last leaf clings to the bough. Just one leaf, that's all there is now. And my last hope lives with that lonely leaf, lonely leaf with the Cascades, aqui no Hora da Vitrola com The Last Leaf, de 1963. O The Cascades foi um grupo formado na Califórnia em 1960 por amigos que serviram na Marinha. No começo, eles usavam o nome The Silver Strands, em referência a uma praia na Califórnia, e tinham inicialmente um som instrumental, meio surf rock, surf music. Como The Silver Strands, eles lançaram um único single que não deu em nada, e então o grupo foi reformulado, fez alguns ajustes no som também. Eles escolheram o nome The Cascades como novo nome, dessa vez não era o nome de uma praia, mas a marca de um detergente que eles viram numa caixa de papelão no lugar onde eles ensaiavam. Apesar da inspiração menos nobre, parece que o novo nome deu mais sorte para eles. O maior sucesso foi Rhythm of the Rain, de 1962, que teve a versão em português do Demetrius, que a gente ouviu abrindo a nossa sequência, né? O Ritmo da Chuva. Da sequência, o grupo lançou The Last Leaf no começo de 63. A música alcançou um modesto número 60 nos Estados Unidos, mas no Canadá chegou ao número 6 das paradas. The Last Leaf foi um dos muitos sucessos do grupo The Cascades no país. Eles colocaram várias músicas nas paradas lá no Canadá. Antes ouvimos Dee Clark com Raindrops, de 1961. Delictus Clark nasceu no Arkansas, nos Estados Unidos. O Dee Clark fez bastante sucesso durante 3 décadas de atividade, tendo inclusive preenchido o espaço deixado pelo Little Richard quando ele resolveu se dedicar à religião. Nessa época, o Dee Clark passou a se apresentar e também gravar com o The Upsetters, que era o grupo musical que acompanhava o Little Richard. Raindrops foi composta pelo Dee Clark após uma viagem de carro à noite sob uma forte tempestade. Essa inspiração também o levou a utilizar sons de chuva e trovões na abertura e no encerramento da música. A letra fala de um homem, enfim, que está sofrendo, não é, desde que a sua mulher, sua namorada, o abandonou. E como ele aprendeu que, entre aspas, homem não chora, ele vê nas gotas da chuva as lágrimas que ele não pode derramar. 1961, né, gente? Evoluímos um pouco nesse quesito, não é mesmo? De que homem não chora, enfim. Raindrops foi um grande sucesso. O single vendeu mais de 1 milhão de cópias, chegou ao número 2 da Billboard e número 3 na parada R&B, e a canção ficou entre as 10 mais populares daquele ano de 1961. Foi o maior sucesso na carreira de Dee Clark. E abrimos com o nosso querido Demetrius e a sua versão de Rhythm of the Rain, o Ritmo da Chuva, que foi um grande sucesso aqui no Brasil também em 1964. Vamos para o intervalo, que já está na hora, e já eu vou voltar com uma sequência fora do eixo aqui no A Hora da Vitrola. Não sai daí. Você ouve A Hora da Vitrola na Eldorado. Eldorado FM. Neste domingo, às 5 da tarde, nós temos um encontro marcado com você, melhor ouvinte. Eldorado Vive. Vamos ocupar o Largo da Misericórdia, em frente à Casa de Francisca, na região central de São Paulo, ao som de muita música e com aquela curadoria que você já conhece, né? Vai ter show da espetacular Charanga do França, com participação de Maurício Pereira, discotecagem do nosso programador musical Felipe de Paula. Um povo pulando, zoando e brincando na beira do mar. E do DJ e integrante do Racionais, KLJ. Eldorado Vive. Uma noite para honrar esses 68 anos de história da Eldorado. Venha fazer parte dessa grande celebração. A entrada é gratuita. É só chegar. Eldorado Vive. No Largo da Misericórdia, em frente à Casa de Francisca. Domingo, a partir de 5 da tarde. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. O Bourbon Street apresenta Mike Stern e Dennis Chambers, segunda, dia 25 de maio. Indicado 9 vezes ao Grammy Awards, Mike Stern, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, se apresenta no Bourbon Street ao lado de Dennis Chambers e Rubem Farias, em apresentação única. Mike Stern e Dennis Chambers, segunda, dia 25 de maio, no Bourbon Street. Vendas online, simpla.com.br. Rede Américas, a segunda maior rede de hospitais do Brasil, há um ano escolhendo cuidar com paixão todos os dias. Agende suas consultas e exames em saudeamericas.com.br. Rede Américas, paixão por cuidar. O coração de São Paulo vai pulsar na comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. A festa é no Museu da Língua Portuguesa, no dia 9 de maio. A celebração dura o dia inteiro com shows, saraus, leituras, filmes, feira de rua e atividades para toda a família. Tem José Eduardo Agualusa, Letrux e Tiago Vivas, Amara Moira, Alessandra Leão, Celsin, Maria Manuela, bateria da Gaviões da Fiel, feira coreana e muito mais. Confira a programação completa em museudalinguaportuguesa.org.br. No sábado, dia 9, a entrada no museu é gratuita. A comemoração conta com patrocínio Master da Petrobras e da Motiva, patrocínio do Instituto Votorantim e da Vale, apoio do Instituto Ultra, do Itaú Unibanco e da Caixa. Conta ainda com a parceria do Consulado Geral de Portugal em São Paulo e Instituto Camões. Realização: Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa e Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil. Sérgio Scarpelli destaca o melhor do acid jazz, soul e R&B, Back to Black. Todo sábado, às 8 da noite, na Rádio dos Melhores Ouvintes. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. Você ouve A Hora da Vitrola, na Eldorado. De volta com A Hora da Vitrola, aqui em 107,3, radioeldorado.com.br e também pelo nosso aplicativo e nossa assistente de voz. Antes de seguir com esse bloco, com essa sequência fora do eixo aqui, quero agradecer mais uma vez as mensagens que eu recebi essa semana. Olha, eu tenho 32 anos de rádio já. Nunca na minha carreira inteira eu recebi tantas mensagens e ouvi tantas manifestações de ouvintes em torno de um assunto ou de uma causa. No caso, o fim da Rádio Eldorado, como foi decretado na semana passada, nos foi comunicado na segunda-feira, na quarta-feira, dia 22 de abril. E desde então a gente tem sido atolados com mensagens de apoio, de carinho. E olha, foi uma coisa sensacional, maravilhosa. Eu não sei nem o que dizer, só agradecer, é óbvio. Mas eu li cada coisa maravilhosa, cada coisa assim que me emocionou. Eu chorei muito. Agora há pouco eu tava falando que, brincando aí com a música do Dee Clark, falando que homem não chora naquela época e tudo mais. Se fosse assim, gente, o que eu chorei lendo mensagens de ouvinte já nessa situação toda essa semana foi uma coisa incrível. Recebi mensagem de uma mãe que disse que eu sou responsável pela formação musical do seu filho de 17 anos. Isso é uma coisa que responsa, né? E não foi uma mensagem só, pelo menos três mães, pais, enfim, que me escreveram dizendo como eu influenciei a formação musical dos seus filhos. E assim... pra gente que toca música antiga, não é? Músicas dos anos 50, 60 e 70, isso é uma coisa muito especial, você conquistar a atenção de um adolescente e fazer ele prestar atenção no que você está falando e tocando, não é? Então assim, uau, olha gente, muito obrigado mesmo, vocês realmente são os melhores ouvintes, vocês provaram isso pra gente. Eu espero que vocês venham comigo pra onde eu for, certo? Vocês podem ter certeza que eu não vou abandonar vocês nunca. Bom, vamos lá, vamos em frente então. Muitas emoções, não é, gente? Meu Deus do céu. Eu vou fazer uma sequência agora que eu tô chamando de a sequência fora do eixo. Eu tinha esse quadro aqui no programa que eu fiz algumas vezes, não é? Tocando músicas de, enfim, de grupos de outros países fora do eixo, Estados Unidos, Inglaterra. Então nós vamos fazer uma sequência aqui, Bélgica, Brasil, Japão, começando com Wallace Collection, que foi uma banda belga que ficou ativa no final dos anos 60 até o comecinho dos anos 70 e ficaram conhecidos por um único sucesso que eles tiveram em 69, que foi Daydream. Eu tenho ouvido essa música em alguns vídeos aí do Instagram, viralizando em alguns vídeos e tal, e eu sempre acho legal mostrar de onde veio, né? Wallace Collection era uma banda belga, como disse, mas eles eram baseados na Inglaterra. Eles batizaram o seu nome por causa do museu que tinha ali pertinho, quer dizer, o museu deve estar lá ainda, mas era pertinho do escritório principal da EMI, a gravadora. Então o disco de estreia deles, chamado Laughing Cavalier, foi gravado lá nos estúdios Abbey Road. E assim, o Wallace Collection é o nome do museu, né? Do museu, como eu disse. O single desse primeiro disco, a Daydream, se tornou um grande sucesso em 21 países e foi número 1 lá na Bélgica. E a gente ouve agora, aqui no Hora da Vitrola, Wallace Collection, Daydream. Tell me why can't Hora da Vitrola. Os anos dourados da música na rádio dos melhores ouvintes. Os anos dourados da música na rádio dos melhores ouvintes. Thank you. Demais, hein, gente? Foi uma sequência fora do eixo aqui no A Hora da Vitrola deste domingo, uma conexão Bélgica-Brasil-Japão. A gente ouviu Sugar Babe com Downtown, música de 1975, e você conhece essa música na versão da banda francesa Tahiti 80, ou Tahiti 80, que a gente toca aqui sempre, né, Eldorado? Porque é uma música muito legal. O Sugar Babe era uma banda do chamado City Pop, canções que tinham inspiração nas cidades, né, na vida urbana, canções urbanas mesmo. Essa banda foi formada em Tóquio, lá no Japão, e ficaram ativos entre 73 e 76. Eles gravaram apenas um disco chamado Songs, de 1975, e a banda acabou se separando em 76. Os membros foram, enfim, focaram nas carreiras solos, né? Apesar deles não fazerem sucesso comercial, né? Não ganharam dinheiro exatamente com o Sugar Baby, quase todos os membros da banda se tornaram figuras importantes no desenvolvimento da música pop japonesa, certo? E eles faziam muito sucesso também tocando ao vivo nas faculdades, nas universidades, enfim. Sugar Baby, banda japonesa com Downtown, música de 1975. Antes ouvimos a banda brasileira Sunday com I'm Gonna Get Married, de 70. O Sunday foi uma banda paulistana, eles cantavam em inglês apenas e tiveram uma carreira que durou de 70 a 75. Os seus sucessos eram quase todas versões de músicas estrangeiras, né? Como essa que a gente ouviu, I'm Gonna Get Married, do Luke Christie, de 69. Com essa canção, o Sunday recebeu o prêmio de disco mais vendido do ano no Brasil. E a versão do Sunday é muito mais legal do que a do Luke Christie. Não sei dizer, enfim. Provavelmente a do Luke Christie foi melhor produzida e tudo mais, mas a versão do Sunday é mais legal. O vocal principal do Sunday era o Hélio Costa Manso, que depois passou a usar o codinome Steve McLean. Ele era guitarrista, o vocalista principal, o líder do grupo também. Em 69, ele se juntou ao Sunday e fizeram sucesso com essa música, como eu disse. Ele conheceu também a sua esposa no grupo, né, a Vivian Costa Manso, grande cantora também, que depois foi do Harmony Cats. Também canta muito bem. E depois ele mudou o nome para Steve McLean. No final dos anos 70, gravou vários temas de novela da Globo, né? Tudo em inglês. E tivemos também, abrindo a nossa sequência fora do eixo, o Wallace Collection, no grupo belga, com Daydream, de 1969. Isso aí, já estamos aqui no final do programa de hoje. A gente vai ouvir agora uma sequência glam, aqui começando com o Sweet. E a versão original de Fox on the Run, que é de 74. O Sweet foi formado em Londres em 68, originalmente chamavam-se The Sweet Shop, depois abreviaram para The Sweet e apenas Sweet no final. Inicialmente era uma banda mais pop e nos anos 70 eles se consolidaram como um dos nomes mais importantes do glam rock. O Sweet era produzido pelo Nick Chin e o Mike Chapman, que escreveram todos os sucessos dos primeiros anos da banda. Eles eram os arquitetos do glam rock, não é? Escreveram músicas para Suzy 4 também, enfim. Fox on the Run foi a primeira composição dos integrantes do Sweet e foi incluída no álbum Desolation Boulevard, de 1974. A versão do disco é mais crua, mais básica, e depois a banda relançou a Fox on the Run como single em 75, não é? Assim que eles lançaram esse disco, eles encerraram a parceria com o Mike Chapman e o Nick Chin, e a primeira coisa que eles fizeram foram retrabalhar a Fox on the Run com uma produção mais elaborada, com muitos back vocals, muito eco, com o teclado no início da música, que fez toda a diferença, não é? Com refrões mais fortes, enfim. Essa versão poderosa se transformou num hit ao redor do mundo, chegando ao número 2 na parada britânica, número 5 na Billboard e top 10 em vários países. A música voltou a fazer sucesso em 2017, quando fez parte da trilha sonora do filme Guardiões da Galáxia, volume 2. Vamos ouvir então a versão original de 74 do Sweet, encerrando aqui o A Hora da Vitrola, Fox on the Run. A Hora da Vitrola, os anos dourados da música na rádio dos melhores ouvintes. Yeah. Vitrola. Na Eldorado. Slade, encerrando a Hora da Vitrola deste domingo, Mama, We're All Crazy Now, música de 1972. O Slade foi formado em Staffordshire, na Inglaterra, em 66. Eles tiveram grande sucesso durante os anos 70, no período do glam rock. Colocaram mais de 20 músicas nas paradas musicais britânicas. Mama, We're All Crazy Now foi escrita pelo vocalista Noddy Holder e pelo baixista Jim Lee para o terceiro disco da banda, o Slade, lançado no final de 72. A produção foi do Chas Chandler, que era ex-baixista do The Animals, não é? Que empresariava o Slade, que era produtor deles também, foi do Jimi Hendrix, né? A inspiração para a música veio de uma apresentação que a banda fez em Londres. Depois do show, os músicos olharam a sujeira e a destruição que os fãs deixaram, e o Jim Lee comentou: "Meu Deus, todo mundo estava doido essa noite, não é?" A música recebeu o nome de My My, We're All Crazy Now. Quando o Slade mostrou para o Chas Chandler, ele entendeu que a banda estava cantando Mama e não My My. E os músicos acharam o nome mais legal desse jeito e mantiveram então. O single de Mama, We're All Crazy Now foi lançado em agosto de 1972 e chegou ao topo da parada britânica. Esse foi o terceiro número um do Slade na Inglaterra. Já nos Estados Unidos, a música ficou apenas no número 76 da Billboard. O Quiet Riot estourou, né, por grande sucesso com a versão de Come On Feel The Noise do Slade de 1983. Inclusive foi o primeiro álbum de heavy metal a atingir o número 1 na parada da Billboard na história, não é? Pro próximo disco deles, eles fizeram outra versão de música do Slade, que foi a Mama We Are Crazy Now, que foi o primeiro single do disco, mas essa foi apenas o número 51, que foi o último sucesso também, a última aparição do Quiet Riot na parada dos Estados Unidos. Curiosidade aí é que a grafia de algumas músicas do Slade, eles mudavam de propósito para chamar atenção. Então, no caso de Mama We Are Crazy Now, ou We're, que é a contração de We Are, no caso aqui está W-E-E-R, e Crazy com, ou em vez de Y, no final, dois Es, não é? E o Quiet Riot, quando regravou as canções, eliminou esses erros e fez a grafia normal das músicas, certo? É isso aí, e ouvimos também o Sweet com Fox on the Run, a versão original de 1974. Foi mais uma Hora da Vitrola, os anos dourados da música na Rádio dos Melhores Ouvintes. Agradeço, como sempre, os trabalhos técnicos de Carlos Amaral, Vitor Reis, também do Bruno Melo. Agradeço a Luciana List, que me ajuda com a produção do programa e faz as redes do Hora da Vitrola, também os drops. Agradeço a Emanuel Bonfim pela oportunidade de fazer esse programa e a vocês, melhores ouvintes. Sem vocês, não há razão nenhuma de todo esse trabalho acontecer e seguirá acontecendo, se Deus quiser, certo? Domingo que vem tem mais a Hora da Vitrola inédito. Quinta-feira, às 11 da noite, a nossa reprise. Muito obrigado e até domingo que vem. Semana que vem, mais uma playlist caprichada com o melhor dos anos dourados da música. A Hora da Vitrola. Eldorado FM. Os hits que atravessaram o tempo e as gerações estão no Reserva Eldorado. De segunda a sexta, nós abrimos nosso acervo para uma visitação irrestrita a tudo aquilo que fez história na música. Sometimes I think it's a sin. Os cânones do rock, do soul, da disco e do pop em um programa que não tem medo de ser nostálgico. E de quebra, ainda tem o quadro A Hora da Vitrola, com nosso arqueólogo inveterado André Góes. Reserva Eldorado. Sempre às 14h, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. I know we just made it way too soon. é a rádio dos melhores ouvintes. Eldorado FM. Eldorado. Not confusing, I'm just a young man. Abraços sem fim. Oh, love. Dia de sol. Te ver é como o rio no verão. É carnaval, festa eterna, o Réveillon. Oh, love. Oh, oh, love. Você me faz tão feliz. É bom chegar e ver as nossas coisas no lugar. E esse lugar estava esperando por nós. You know, oh. Você me faz tão feliz. Risos e abraços sem fim. Oh, love. Dia de sol. Te ver é como o rio no verão. É carnaval, festa eterna, o Réveillon. You know, oh, oh, love. Você me faz ao nosso lugar, que vou voltar. Esta é a rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. É a rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. Give up and die.